luxuosa Carroça da Saudade, com o Wellington Franjinha. Oferecimento Júnior do Comércio, RW Multimarcas, Malucos Lanches, Estrela Tour, Rony Autopeças, Oficina RC, Gilson Lanches, Tacacá da Diva e Oficina Nogueira. Vem daí, Lúcio C10. Aperta o rec e põe pra moer. Tem gente que tem um amor que mexe com ele, é verdade. Não vou nem falar. Esse amor que mexe com meu coração. Essa eu me lembro lá do clubinho. Você vive dia e noite nos meus sonhos. Alô, Vidigal morando! Mas você parece que não quer saber. Sabendo que me faz sofrer, sempre vai com os meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúmes a imaginar. Se no escurinho alguém vai te beijar. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Vejam só. Vou chegar o quinta-feira. Te levar lá na minha chácara, viu? Passei o DJ. Gosta só de mim, mas o olhinho contigo. Vai com o... Calma, não te amestrua. Na matinê. Gravado em nossa sequência ao vivaço, viu, Nanã? Por ele, Sanduba. Ele, Lúcio Campos, na cidade. Vai com outro na matinê. Lúcio Campos, o líder comunitário lá do Beco do Relógio. Amar outro alguém pra esquecer.

as pessoas que estão chegando. Tá bom? Tem gente que tá com três mesas e três pessoas nessas três mesas, viu? Vamos liberar as mesas aí. Na verdade, essas mesas são grátis. E tem gente que tá afim de beber, tá chegando. Dá uma liberada na mesa também. Vamos entrar do bom senso. Na verdade, tá todo mundo querendo beber. Quer uma mesa pra poder colocar os seus baldinhos, seus pacotes. Tá bom? E cadeira também. Tem gente que tá sentada em três cadeiras. Meu Deus do céu. Aí, gente, a gente pede a compreensão de todos vocês. Vamos entrar no bom senso e liberar mesa pra você que tá com duas mesas e duas pessoas nessas duas mesas. Tá bom? A direção da festa agradece. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. Aniversário da equipe chinelada. Passei com a Luciosa, viu? Dia 12 de novembro, tudo certo lá no complexo. Você não sai da Pepeu, o São Caetano, né? É isso aí. Pode crer. Vamos fazer essa festa lá e botar a galera pra dançar. Como você fez? Vamos embora. Bora, Nico! Segue o fluxo. Vamos lá. Coisa de louco. Saudade pra você, Agrovila Iracema. Recebe a Luciosa mais um ano. E a gente detona. Vamos lá. Vai. A menina Luciosa do Inserimícia na área. Minha querida Cíntia. Já por aqui só de boa. Representando os serimentos. Ela é a presidente, é. Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava jovem. Minha querida Val, do celular e do óculos. Ei, ei, ei, agora não sei nem de onde ela é. A saia cada vez mais linda, subia a minha atenção. E numa festa de amor, minha querida Nanda, experiente, já na área. Ainda tem, céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem, céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. O Beat também, um abraço a você. Tá por aqui, curtindo a saudade. Claro, e a Luciosa detonando. Carroça da Saudade é de luxo. Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Comitiva Carroça é festa. Olhava para tá por aqui, Saribô. Faz alugar num ônibus. E o sol sempre a brilhar. O amigo César. De que vale tudo isso? Ele que é diretor lá do AA, Alcoólicos Anônimos. Une de você ainda tem. O céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Une de você ainda tem. O céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele. Olha a Iris. Ciúme de você ainda tenho. chegando, Bigão do Regi, Agrovilha e Iracema, mais um ano recebe a Luzosa. E a gente detona, com muita saudade pra você. Pra se ligar! Sequência aí, já sendo gravada por ele, papai. Lúcio Campos, na cidade. Nosso amigo Sheik, um abraço pra você, viu? E ele que é naturalizado no Marrocos. Na verdade, a história do Marrocos é o cara que casa com 4 mulheres. É. Mas você tá no Brasil, tem que ter só uma. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer. Funciona, viu? Vamos lá! O verdadeiro giro de recordações, DJ Wellington Franjinha, dá um show! Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer. Uma sequência aí pra você dançar. É o Bigão do Regi. Faz estar perto distante. Temos cartela, viu? Aí na residência do Regi. Adquira o sua. Bora beber, meu irmão. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. E acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom. Agrovila Iracema, nesse exato momento. 5 graus e é todo mundo se abanando, mano. Já falei com o Rez, eu vou mandar fazer uma piscina pra todos. Anjo bom vai ficar pra sempre no meu coração. A carroça da saudade. Minha vida sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer. Alô, Sheik! E a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu na minha vida. Apareceu na minha vida. Vitorino. Por enquanto vai seguindo o fluxo. O Arido Frangina detonando. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. E acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. Essa música é uma realidade, viu, galera? Se liga, galera. Nosso amigo Wanderson, o nosso cara de pau. Pra quem não sabe, ele é cunhado do Toninho. Eu sei que te magoei, eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei, com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Badaladores, já por aqui, um abraço. Também vieram romper fronteiras, que bacana. É verdade, vieram dar uma forra. Representando. Equipe de fotos G3, batendo sua foto e entrega na hora, viu? Já circulando no salão. Pra você, bate essa foto, sai lindo, lindo. Prometo igual o Janequim. Com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. O Toninho vai detonar, vai tocar muita saudade também. Muito som pra essa galera que tá chegando. Rapaz, a galera chegando. E nesse sol aí, 35 graus. Meu Deus. Na próxima eu vou tocar de sunga. Japa da mídia também, nosso amigo Rony, Carlinho, Alexeri está na área. Um abraço. Vamos lá. Ainda me lembro que você me adorava e a noite. Bora, Anderson! Eurice! A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração, oh, oh. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou, então chorei. Vai! Confesso e fiz loucura. Vamos embora, saudade pra você, empresária Valesa da churrascaria Grill lá de Castanhal. Tá por aqui. Você tá serrando o lado, meu Deus do céu. É norte, sul, leste, oeste. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar. Só me lembro lá do Beco do Relógio, nos Jurunas. Confesso, fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido pra cacer. Mas sabe que não sou de desistir, você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode. Do ladinho aqui, o arquiteto Cabeção e o arquiteto Sanduba. Você vai ser todo. O mestre e o aluno. Todo meu, todo meu. E essa não pode voltar no CD do Alido Brandinha. Já sendo gravado ao vivo pelo Lúcio Campos. Alô, comitiva Carroça é festa, como é que é? Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar. Até perder o meu. E os badaladores? Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Querida Irá, empresária Irá, já na área. Ela e sua assessora de imprensa. Já já chega o Castro. Fui me divertir no velório, mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Na época, viu, Toninho? Era o Ana Bandida. Na época. E a Irá também. Ainda é? Nádia Cristina. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse. E vem dançar, e vem dançar, como é que é? Aí, shake! No segundo vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira, tem que usar aquelas camisas de cedo. Aquelas de botão. Também, meu irmão. Nosso amigo Neibala e toda a galera do quilômetro 29 do Tauá já tá juntinho com o Neibala. A maior audiência é o Neibala, o nome da emoção. Alô, Neibala! Sanduba por ali, já dando uma beliscada. Alô, papita, temos batata, viu? Parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não quis nem saber da minha mamadeira. Contei pra mamãe, eu até gaguejei. Comitiva do Burralho, um abraço a vocês. Essa galera aí, velha guarda, desde a época que eu tocava no Dobson. Um abraço a galera do Burralho. Não tem jeito, Henrique. É o Semelô. Já ficou marcado, viu, Marcelo? Pois é. No programa de hoje eu atendo com muito amor a cartinha romântica que uma ouvinte mandou, manchada pelo seu batom onde ela beijou, como se fosse na boca desse locutor. Se você dizendo onde é que você mora. Sinceramente eu preciso conhecer essa ouvinte que tanto me faz sofrer. Aqui você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Um abraço aí, equipe Prime. Estamos aqui, um abraço a vocês. Curtindo a carroça. Carroça da Saudade. Que me ama tanto e eu não lhe conheço. As cartas que ela me manda não tem endereço. Você chamou minha atenção. Mistério, se não enlouqueço. A carroça. Se você estiver me ouvindo agora, ligue dizendo onde é. Rapaz, é isso aí, Toninho. Você mora. Retorna aí, quero ver. Sinceramente, eu preciso. Daqui a pouquinho eu volto. Abre às 5 da manhã. Essa ouvinte que tanto me faz sofrer. Se você estiver me ouvindo agora, ligue dizendo onde é que você mora. Sinceramente eu preciso conhecer essa ouvinte que tanto faz sofrer. Se você estiver... Melhor a maior aparelhagem do norte e nordeste do Brasil. Orgulhosamente Marajoara.